essa banda é show. Toca o forró, o povo quer dançar. Menino, pode avisar que o misturei já chegou. Vai! WhatsApp do sucesso é 011 São Paulo 96216-3135. 011 São Paulo 94822-2367. Falar com Bahia Produções. Alô, patrão, Zé do CD, da 25 de março. O rei da pirataria de São Paulo, tamo junto. Olha que banda pra ser boa, não precisa dizer nada. Os pares não tô tocando, o da banda swingada. A pegada do véio é diferente, é de primeira. Menino, toca forró e deixe de falar besteira. Banda pra ser boa, não precisa dizer nada. Os pares não tô tocando, o da banda swingada. A pegada do véio é diferente, é de primeira. Menino, toca forró e deixe de falar besteira. Toca forró, menino, toca forró. Toca forró, e essa banda é show. Toca forró, que o povo quer dançar. Menino, pode avisar, o misturejo já chegou. Toca forró, menino, toca forró. Toca forró, que essa banda é show. Toca forró, que o povo quer dançar. Menino,